A lei divina, julgando o passado, determina o futuro. No texto a seguir, Alzirus Aru estabelece a equação perfeita que harmoniza determinismo e livre-arbítrio. Isto é vital para a completa compreensão do Apocalipse. A lei divina, julgando o passado, determina o futuro. Muitos me criticam, dizendo que estou apavorando o povo brasileiro com estas previsões apocalípticas. Mas eu respondo aos criticoides com um provérbio oriental. Abrir aspas, duas coisas indicam fraqueza, calar quando é preciso falar, e falar quando é preciso calar. Fechar aspas. Neste caso, calar seria um crime contra o Brasil e contra a humanidade. Temos de alertar o Brasil e o mundo para os fatos assinalados nas profecias de Deus. Sim, porque não são profecias de homens, mesmo quando os homens são profetas e se chamam João, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros eleitos do Cristo. Nem mesmo os chamados profetas entendem as profecias que recebem do alto. Daniel diz: ouvi, mas não entendi. O mesmo dizem todos os outros, que são meros instrumentos nas mãos do Onipotente, Onisciente, Onipresente, nosso Criador e Pai. Agora, todos podem entender porque a Bíblia Sagrada é, realmente, a palavra de Deus, exatamente pelas profecias que deu aos seus servos. E só estes agora podem entendê-las. Os profetas não podem prever nada. Os profetas não podem nem explicar as profecias que recebem ou receberam de Deus. Só mesmo Deus, através do Cristo, pode fazê-lo àqueles que têm merecimento. Basta recordar as seguintes palavras do Apocalipse de Jesus segundo São João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Revelação de Jesus, o Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho do Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados os que leem e ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Prestaram atenção para mostrar aos seus servos, ao seu servo João. Mas, como os profetas dizem coisas desagradáveis, são odiados pelos filhos da treva. Já dizia Jesus, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4. Versículo 24. Nenhum profeta é bem aceito em sua própria terra. Da mensagem de Jesus para os sobreviventes, no livro de Deus, fonte. Texto do livro, O Brasil e o Apocalipse, volume 1, de José de Paiva Neto.